Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outro melar. E oi, oi, a. E a festa vai apenas começar. Atenção, povo amigo de Cândido Salles. Nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, Jaimilton Ascioli estará na Rádio Nova Conquista FM falando sobre sua pré-candidatura a prefeito, sobre possíveis alianças e sobre seus planos de mudança para nosso município. Fiquem ligados. Atenção, povo amigo de Cândido Salles. Nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, Jaimilton Ascioli estará na Rádio Nova Conquista FM falando sobre sua pré-candidatura a prefeito, sobre possíveis alianças e sobre seus planos de mudança para nosso município. Fiquem ligados.